conhecer, bora. Bora aquecer. DJ Rebelde. Attends en 60 secondes pour garder vos veilles. Ils sont robots, ils cassent tous les forts. Ils veulent vous mettre pour ça qui O maestro da saudade. Cadê o Tazão? Tazão ainda não varou. Amigo Rai, que a gente é Rai. Aí é considerado Rebelde. Eu crio um pincão, eu crio um amor, eu crio um passão, eu crio um conjai, eu crio um pincão, eu crio um amor. E a gente vai tocando e você vai fazendo gagueado. Olha que acordou. DJ Rebelde. Mais pas péter noix de coco à Itabou. Mais pas meilleur la pousse à Itabou. Je compte qu'à dis-moi les mots de piti. Au début du volume, tout ça nous gratis. Pas jamais oublier les coups qui grandit. Tout ça qui est dit, pas jamais mis. Pas meilleur bambouwa, c'est que tout c'est tout. Itabou, bambouwa, c'est que tout c'est tout. C'est la fête pour soya. Vamos lá, galera, agora sim. Só no cac, vai. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Segura. Vamos juntos! Oi! DJ Rebelde! DJ Rebelde! Fled, Fled, Fled! Ele comanda a equipe Caça Barca. DJ Rebelde Saudade! Rebelde Saudade! Olha quem tá no circuito, maestro. Gatinha Lely. Água. vai pegar fogo. Segundo gagueado. Olha quem chegou, mano. Antônio Perna. Fala, perna longa. Égua do gagueado. Fala, amigo secreto. Sabe que te mamãe lá te capiti. Se nunca vi mim, então não me confi. Xoxi lá fui que sei como a mão possi. Amanhã vamos lá, sei que tudo sei tudo. E tá bom, vamos lá, sei que tudo sei tudo. Se lá tem um pouco, já sei que tudo sei tudo. Foca se vi mamãe lá, sei que tudo sei tudo. Sei que tudo, sei que tudo sei tudo. Sei tudo, sei que tudo, sei que tudo sei tudo. Sei tudo, sei que tudo, sei que tudo sei tudo. Sei tudo, sei que tudo, sei que tudo. E a gente vai detonando e você vai fazendo o gaguiá. Bora, Rebelde! Segura! Tu n'es quand même pas venu à ce rendez-vous. Pendant ce temps, je t'ai attendu. Jamais, jamais, jamais, je n'ai plus tant de pluie pour attendre. Oh! Papão, ah, papão. Olha a lambada do papão aí. Je t'ai attendu, tu n'es pas venu. J'ai fumé comme un dragon. Je t'ai attendu, tu n'es pas venu. J'ai fumé comme un dragon. Je t'ai attendu, tu n'es pas venu. J'ai fumé. Te segura então. te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meio de menina, me fez nascer no peito esta paixão. Agora som açaí. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos. Ainda não, Cardoso, deixa ele embora. Nos dedos. Que vontade louca que eu... Toda a galera aí do Feira do Açaí. A galera do Açaí vai chegando com a gente no Cardoso. Bora, meu irmão, chega junto. Louca bonita, com um beijo meu. Te puxa pro Cardoso. Princesa, a deusa da minha... Cadê o gordo aí? Ternura da minha... É, vocês são foda, mano. Nos meus sonhos que... Já despacharam o gordo. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Segura! E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia. Ele é sem vergonha, ele foi grande. Pura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Esse passarinho sabe de tudo, mano. A musa dos meus pensamentos. Fala, meu parceiro Neguinho, da Feira 25. Vendo a chuva, o mau tempo. Obrigado, meu parceiro Neguinho. O homem do Égua do Açaí. Princesa. E o Rock Bobô. Musa da minha poesia. Ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Vai, rebelde. Fala, amigo secreto de seu grande amor. Ele oferece essa música pra ela. Oi, meu amor. Não, meu amor. Não me diga jamais. Tente voltar atrás. Grande amigo Titica. Aí do Titica Asmar. De mente. Ele, meu amigo Preche. Não. Aí do Complexo do Churu. Não diga que é o fim. Deus fez você pra mim. E eu vou te amar pra sempre. Pois é, né? Quanto tempo, né, pra gente? Me diga o que aconteceu. Por que que você quer me deixar assim? Me diga. É que eu tô sumiu que eu nem te vi. Que te roubou de mim. É que tu foi pro mato. Tu tá aprendendo com quem isso, hein? Tá batendo na mão dele, no ombro dele. Tá dando um abraço nele. Tu tá aprendendo com ele, né? Não me diga jamais. Olha, Preché, não vai na corda dele. Te voltar atrás. Ele tá com cara de pedichão aí, mano. Te peço humildemente. Teu filho, Preché. Não diga que é o fim. Deus Deus fez você pra mim. Eita, e rapaz, eu vou te amar pra sempre. E rapaz, me diga, fica prometendo as pessoas aí. Por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão que te roubou de mim? Me diga, o que aconteceu? Por que que você quer me deixar assim? Me diga, quem foi o ladrão que te roubou de mim? Eu quero uma dinamite carregada de amor, DJ Rebelde, pra pôr nos corações de pedra que não querem se abrir. Sequência lá pra Lene. Hello, dá valor. Depois da explosão eu quero ver nascer uma flor e um grito de felicidade eu quero ouvir. E aí, amigo secreto? Quero plantar muitas flores pra fazer munições. Olha, gente, você que tá chegando agora, com botõezinhos, tá pedindo logo dois baldes logo. A 20 de agosto, temos tiragosto aí de queijo com presunto pra fazer munições. E queijo de mortadela com peru. E com botões. Bandeja apenas R$10. Carregar os canhões. Estamos vendendo açaí, tá 20 conto o açaí. Não pode, né, neguinho? Isso aqui é de coração, não pode vender. Eu quero que os cientistas, com sua inteligência, descubram a felicidade através de uma essência que transforme a bomba atômica em carinho e calor. Pode sorrir, pode sorrir. Quando explodir no ar, 0-0. Mundo de amor. Quero plantar muitas flores pra fazer munições. Quem tu quer, rapaz? E com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Olha aí, ladrão. Quero plantar muitas flores pra fazer munições. Quer roubar? E com botõezinhos de rosas carregar os canhões. Na vida Rebelde. E lembramos até morrer passados tão tristes no amor que ninguém consegue esquecer. Carrego uma triste lembrança de um bem que jurou me amar. Está presa em meu pensamento e o tempo não vai apagar. Sonzão, sonzão. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites, cantei vendo o alvorecer, molhado com os pingos da chuva, com flores pra lhe oferecer. DJ Rebelde. Bado Cardoso, vamos lá. Enquanto eu cantava o amor, em mim uma paixão nascia. Entre a penúltima. Deixa eu abraçar minha amiga Sandra. Na janela. E a Joana. Sorria. Alô, Joana. Um beijo uniu nossas vidas. Amiga do Johnny Nery. Executou sonhos meus. Meses depois, uma carta. E nela a palavra deu. Olha o seresteiro! Fui seresteiro das noites. Cantei vendo alvorecer. Molhado com os pingos da chuva. Com flores pra lhe ouvir. Pega o mano ali, é? Fui seresteiro das noites. Pega o mano e a vizinha, olha. Alvorecer. Olha, é, meu irmão, levaram até a vizinha, olha. Com flores pra lhe oferecer. Foi sal na vizinha. Meus cabelos estão grisalhos do sereno das madrugadas. Sal! Meu violão velho num canto. Minha amiga Naja e a Cris nada. Já no Cardoso. Abraço o calor do sol. Oi, Naja. Choro quando vejo a lua parceira. É, mano, é por isso que eu só vivia aí atrás aí, né, mano? Que cantei na sua rua. Fui seresteiro das noites. Cantei vendo alvorecer. Molhado com os pingos da chuva. Com flores pra lhe oferecer. Fui seresteiro das noites. Cantei vendo alvorecer. Molhado com os pingos da DJ chuva. DJ Rebelde! Flores pra lhe oferecer. Voltar ao passado, cantar com meus amigos, pra você fazer serenata nas madrugadas vazias. E sereno, meu violão molhado cantava em sua janela. Eu era o seu namorado. Lua descia do céu, eu cantando você acordar. E aí, Didiga? Os olhos cheios de amor. Abre! Abri a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia. Há um olho nessa janela. Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. O maestro da saudade. O tempo passou como as nuvens, sopradas pela tempestade. Onde está a minha alegria? Já não tenho mais felicidade. Vou cantar outra vez pra você. Joga fora essa dor que me mata. Chamo a mim. Vou chamar meu melhor amigo. E pra você fazer ser. Alô, mano! Olha o homem do café, mano. A lua descia do céu. Para que hoje ele trouxe. Dando você ou traga com os olhos cheios de amor um x-tudo. Abri a janela e me beijava. Depois de te dar uma flor, quase chorando, eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. We'll be right back.

passa, a saudade mata. Sonho da minha vida, quero você. É um misto de ternura, é doença e não tem cura. É paixão ou é loucura? Raiva e prazer, é um misto de ternura. Opa! Felicidade é a coisa mais linda que você pode encontrar. Felicidade é o riso, a flor, a criança que corre a brincar. Felicidade é uma mãe que espera um bebê que vai chegar. Felicidade é um pai que trabalha, que chega em casa pra descansar. Felicidade é uma canção, quando se canta com o coração. Felicidade é fácil encontrar, é só procurar. A felicidade só basta olhar. A felicidade, felicidade é a coisa mais linda que você pode encontrar. Felicidade é o riso, a flor, a criança que corre. Deixa eu abraçar meu amigo DJ Ailton, danado da saudade. Felicidade. Alô, gente, ele é Simone. Alô, Ailton. Bebê que vai chegar. Abração carinhoso do Rebelde. Felicidade é um pai que trabalha, que chega em casa pra descansar. Olha a felicidade. Felicidade é uma canção, quando se canta com o coração. Felicidade é fácil encontrar, é só procurar. Felicidade é só amigo secreto, procurar. Esse é o grande amor. Só basta olhar. A felicidade estando as mensagens, é fácil, né, de achar. Não escondendo nada dele. Ah, é só procurar. A felicidade só basta olhar. Tanto tempo eu espero que você não venha. É Cardoso! Minha vida tão vazia, não tenho ninguém. E aqui tu sabe! A saudade no meu peito faz lembrar você. DJ Rebelde! Onde anda quem eu quero? Quem eu tanto amei. Égua da música firme. Minha vida pertence a você. E se acaso está longe de mim, eu não sou nada. Sem o brilho que tem seu olhar e o calor do seu corpo no meu, eu não sou nada. Na verdade, esse cara só tem musical, né, meu irmão? Recordando os momentos que eu já passei. Bora, Jamaica! Eu me sinto tão sozinho, triste sem. Olha quem varou, minha amiga Jaque. E assina aí as minhas aí do grupo Família Rebelde, chegando junto no Cardoso. Vamos lá! Onde anda quem eu quero? Quem eu tanto amei. Minha vida pertence a você. E se acaso está longe de mim, eu não sou nada. Só passando um fio que dia 24, próxima quarta-feira, é a festa da família Rebelde, família Junina. A festa junina da família Rebelde, hein? Eu não sou nada. Segura! Recordando os momentos 23 que eu já passei. DJ Rebelde! Tão sozinho, triste sem você. Meu amigo Sidney chegando com a gente, alô Sidney! A galera vai chegando no Cardozão! Quarta-feira! Na, na, na, na, na, na, na, na, na.

grande Jailton danado da saudade aqui do meu lado. O seu grande amor, Simone Popozu. Talvez eu não possa dar. Deus, eu queria poder descobrir se ela está feliz. E aí, Silaí? E se algum dia pensou que também já foi minha? Será que hoje ela tem um amor bem melhor que o meu? Ou descobriu sem querer que o seu grande amor sou eu? Deus, o que fazer? Se ela foi com ele, levando a minha vida e tudo que eu sonhei. Deus, o que fazer? Se ainda gosto dela e nada faz sentido, nada tem valor. Eu me lembro com saudade quando na minha cidade, num aniversário, eu a vi. DJ Rebelde! Lá no canto sentadinha, tão bonita e tão sozinha. Foi assim que eu a conheci. E aí? Pra não ficar só olhando, fui pra perto, fui chegando. E então me apresentei. Se de longe ela era linda, era muito mais ainda quando eu me aproximei. Tanta coisa ela me disse, com ternura e com meiguice, que eu quis lhe perguntar. Rebelde. Dos seus planos pro futuro e do óculos escuro, duas lágrimas eu vi rolar. Pouco a pouco eu compreendia que a menina não me via, apertava apenas minha mão. Ela nunca me olhava, ela só me enxergava com o olhar do coração. Qual será o nome dela? Onde será que ela mora? Vou lhe dar muito carinho, será luz em seu caminho, eu a quero para mim. Me senti tão comovido, ela tinha percebido que eu sabia o seu segredo. Se mostrou complexada e chorou envergonhada, demonstrou ter tanto medo. A tomei então nos braços e senti que ali nascia um amor mais que perfeito. Não importa a claridade, quando o amor é de verdade, é amor sem preconceito. Qual será o nome dela? Qual será? Onde será que ela mora? Fala, doido do Imperial! Vou lhe dar muito carinho, ser a luz em seu caminho, eu a quero para mim. Quando a festa terminou, eu me pus ao seu dispor para levar em casa. Ela então agradeceu e de mim se despediu, disse que não precisava. E assim me disse adeus, não deixou seu endereço, achou que não foi verdade. E até hoje eu a procuro, tateando no escuro, feito cego de saudade. Qual será o nome dela? Onde será que ela mora? Vou lhe dar muito carinho, ser a luz em seu caminho, eu a quero para mim. Qual será o nome dela? Onde será que ela DJ mora? DJ Rebelde! Vou lhe dar muito carinho, ser a luz em seu caminho, eu a quero para mim. O maestro da saudade. Pado Cardoso, é assim, ó. Vejo o seu travesseiro, o seu corpo inteiro sobre nossa cama. Fecho os olhos e imagino você ali sorrindo, dizendo que me ama. Nesse instante eu percebo morcego. Tudo foi loucura, tudo foi miragem. E me pego ali sozinho, sempre sonhando com a sua imagem. E me pego ali sozinho, sempre sonhando com a sua imagem. E tudo, tudo está, vai ficar do jeito que você deixou. Ninguém vai mudar, eu acredito, as coisas desse nosso. Deixa eu abraçar meu amigo seu Zequinha com a gente. Alô, Zequinha! Do jeito que você... Ora, Zequinha, fica à vontade, vem de embora. Ninguém vai mudar, eu acredito, as coisas desse nosso amor. DJ Rebelde. O maestro da saudade. Quando chego em nossa casa, você vem correndo para os meus abraços. Eu me enganasse e a Cris. Tapete lá da sala. Como a gente hoje no Cardoso. A gente se cala, rolando nos espaços. Vai! Nesse instante tudo é lindo. A gente se amando, o sonho acontece. Vejo que fiquei sozinho. Você vai sumindo e desaparece. Vejo que fiquei sozinho. Você vai sumindo e desaparece. Tudo está do jeito que você deixou. Ninguém vai mudar, as coisas desse nosso amor. O maestro da saudade. Do jeito que você deixou. Ninguém vai mudar. Eu acredito. As coisas desse nosso amor. Saudade! Tudo está. Do jeito que você deixou. Ninguém vai mudar. Eu acredito. Não, eu não quero deixar acabar a poesia. Eu não quero virar uma máquina fria e nem me programar feito um computador. Não, eu não quero te olhar como um corpo somente que se entrega pra mim, corresponde, não sente. Que videogame de amor. Pô, danado, guamá é guamá. Não, eu não quero embarcar numa nave. Era só pra lhe matar. Pelo espaço de um dia, eu não quero te usar, esquecer de você. Não, eu não quero brincar. Chama de amigo secreto com seu grande amor. Eu não quero provar desse doce veneno e morrer de prazer por uma noite só. E aí? Eu quero ser quem caminha contigo. Eu quero ser quem te aquece na cama. Olha o neguinho já quer. Eu quero ser quem te abraça, te aperta, te beija e te ama. Eu quero ser teu pecado mais puro. Eu quero ser a emoção proibida, a sensação mais eterna, mais louca, mais doce, atrevida. O Marcelo Ailton manda abração pra Cris Pop. Alô, Cris! Não quero te olhar como um corpo somente. 0-0. Que se entrega pra mim, corresponde, não sente. Que se liga como videogame de amor. Eita, meu irmão. Não, eu não quero embarcar numa nave vazia.